começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, amigos, estamos chegando com mais um programa do Mundo Sertanejo. Este programa que é meu, é seu, é nosso. Estamos juntos e misturados sempre. Muita música, muito astral, muita alegria. E, claro, muitos alôs para vocês, amigos do Brasil inteiro, que nos dão a honra da audiência, viu? Um abraço a cada diretor, cada programador, cada locutor de todas as emissoras de rádios que estão nossas parceiras pelo Brasil inteiro. Muito obrigado, viu? Mundo Sertanejo está no ar. Conte para os amigos, conte para os vizinhos. Cristiano Araújo abre o programa cantando bonito, Maus Bocados. Sei que seu coração falou de mim. E que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil. As noitadas e os amigos não tão ajudando. Sei que seu coração gritou por mim. Na última moda sertaneja que o DJ tocou. Pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. É, eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, rogado, e não te esqueci. Não, não, não, não, também passei. E de ninguém levado fora de hora. Sei que seu coração gritou por mim. Na última moda sertaneja que o DJ tocou. Pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. É, eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado, e não te esqueci. Não, não, não, não, também passei. E se liguei, bebado fora de hora. E nem se tá fosse pra fora. Ligado a cobrar, chorando, querendo me amar. É que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado, esqueci, não, não, não, também passei. E te liguei, bebado fora de hora. Que nem cê tá fazendo agora. Ligando a cobra, chorando, querendo me amar. Chorando, querendo me amar. Muito obrigado, vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Douglas Paduan, em Roda Velha, Bahia. Nós temos a Rádio Destaque FM em Roda Velha, Bahia, audiência fantástica, exibindo o nosso programa também. Meu amigo Juarez Neves, em Dom Basílio, também no Estadão da Bahia. A minha querida Silvana Lisboa, em Berilo, Minas Gerais. Rádio Araia FM, exibindo o nosso programa em Berilo, Estadão de Minas Gerais. Meu amigo Gilmar Garcia, Rádio Liberdade FM e Rádio Web Jovem Garcia, em Condeúba, no Estadão da Bahia. Muito obrigado pela parceria de vocês, viu? Minha querida Caroline Figueiredo, em Humaitá, no Estadão do Amazonas, Rádio 104 FM, exibindo o nosso programa em Humaitá. Audiência fantástica, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, viu? Vamos em frente, João Bosco e Vinícius cantam Chora Me Liga.

é o Simples Assim e um grande apoiador da nossa cultura brasileira, né? Daia, me diz uma coisa. Esse CD é o de número qual da sua carreira? Número 1. Número 1, começando com o pé direito, né, Daia? Sim, graças a Deus. Tá muito bonito, estou com o seu CD em mãos. A capa realmente muito bem confeccionada, parabéns. E pela sua simpatia, pela sua voz falando, com certeza você canta bem. Os nossos ouvintes vão gostar, com certeza. Essa música Simplicidade, é autoria de quem? Essa música Simplicidade é de uma cantora que eu gosto muito, da Fernanda Takai e do John, que é o esposo dela. E a gente transformou ela numa versão sertaneja. E a música é simplesmente simples, Simplicidade. Que legal, né? E você, além de cantar, você compõe também, Daia? Também. Tem uma canção que se chama Pra Quem Entender, tá nesse disco. Toca violão. Graças a Deus. Daqui a pouco eu vou pedir pra você dar uma canjinha de uma música. Às vezes nos shows chegam amigas cantoras, eu convido no palco para cantar. E sempre peço para cantar essa música que vou pedir para você cantar daqui a pouco. Tá, porque okay. Agora nós vamos ouvir Simplicidade. Canta no mundo sertanejo, Daia. A cidade vai aumentando a simpatia. Quanto menor a casinha, ai, ai, mais sincero bom dia. Mais mole a cama em que durmo, mais duro o chão que eu piso. Tem água limpa na pia, ai, ai, dente a mais no sorriso. Busquei felicidades, encontrei foi Maria. Ela pinga e farinha, eu sentindo a alegria. Café tá quente no fogo, barriga não tá vazia. Quanto mais simplicidade, ai, ai, melhor o nascer do dia. Quanto mais simplicidade, ai, ai, melhor o nascer do dia. Quanto mais simplicidade, ai, ai, melhor o nascer do dia. Muito bem, muito bem. Ouvimos aí Simplicidade, cantou bonito no mundo sertanejo, Daia. Ô, Daia, parabéns pelo trabalho, linda voz, viu? Bacana. Obrigada, Diego. Musiquinha gostosa de ouvir, parabéns, viu? Musiquinha no bom sentido, viu? Não, que com certeza. É um musicão, musicão. Meu amigo Afonso Gomes, você realmente, você é um visionário, viu? Você me disse que a Daya cantava bem, realmente canta bem, né? Tudo bem, Afonso? Boa tarde, bom dia, boa noite. Quando eu venho aqui, eu tenho que dar todos os bons dias e boa tardes e boa noite, né? Com certeza. Sim, Afonso. Meu amigo Diego. É porque o Adelson Moura abriu a porta do estúdio. Ó, Adelson Moura aparece de repente no relâmpago. É o nosso diretor. Com esse sorriso simpático dele. Mas eu ia dizer o seguinte: logo que eu vi na Daya a música Simplicidade, eu entendi que ela era uma pessoa de Deus. Sim. Simples assim. Simples assim. Maravilha. Parabéns, Daya. Afonso, muito obrigado, viu, pela tua presença. Você sempre com a gente, trazendo artistas. Independente de qualquer coisa, você é um amigo, um irmão. Que eu tenho, que a gente tem. Muito obrigado, viu, meu irmão? Eu prezo, meu irmão, como você sabe, a cultura. É verdade. A cultura que ela transpõe qualquer barreira, qualquer situação. É verdade. Então, sendo cultura, nós estamos prontos para ajudar. Você sabe bem, eu, enquanto estiver à frente do Instituto Orgulho de Ser Nordestino, sim, que transborda a cultura por dentro dele, então vamos ajudar quem precisa. Maravilha. Simples assim. Né? Simples assim, e demais. E você é jornalista na Câmara dos Jornalista, deputados, gente. Sim. A gente mexe um pouco de tudo. É um bombril na vida. Tá certo, né? Tá certo. Tá bom? Fica à vontade, viu, Afonso? Obrigado, meu amigo. Sucesso a Daya, né? A Daya, com certeza, Daya, canta bonito. Essa voz maravilhosa e simples. É verdade. Simpatia total. Ô, Daya, estou vendo aqui que você regravou a música Maluco Beleza, do nosso saudoso Raul Seixas, né? Como é que foi essa ideia de regravar essa música, esse clássico da nossa música brasileira? Foi bem bacana, por ser um clássico, poxa, já é bem bacana, porque as pessoas todas conhecem o trabalho do Raul. E a gente teve a ideia de colocar um country para ficar uma coisa sertaneja. E sempre que eu toco essa música, as pessoas recebem ela muito bem. Sim, sim. Por isso que a gente colocou o Raul, porque a gente é muito fã e ele é muito querido. Eu sou muito fã do Raul desde criança, quando ele fazia sucesso. Meu amigo Pedro... É pena que você pense que sou seu escravo. Essa eu canto nos shows até hoje, viu? É muito bacana. É Metamorfose, né, Afonso? Muito canto sucesso, assim, muitos, né, clássicos. Raul, dispensa comentário. Dispensa comentário. Falou, certo. Raul, dispensa comentário. É uma canção, o Raul, se você não tocar Raul Seixas na noite, o pessoal reclama, é verdade, né? É verdade. Vamos ouvir então, Daya canta bonito no mundo sertanejo, uma música... A música Maluco Beleza, é uma regravação, né? Um, sim, dos grandes sucessos do Raul Seixas. Canta, Daya, no mundo sertanejo. Aqui minha garganta começou a arranhar aqui, me desconcentrei um pouquinho, né? Vamos em frente, porque atrás vem muita gente. Vamos lá. Fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total, na loucura real. Misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. Thank you. caminho que eu mesmo escolhi. É mais fácil seguir por não ter onde ir. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos do Brasil inteiro. Meu amigo André Ariza, prefeito de Piranhas, Goiás. Um abraço a todos da equipe da Satélite FM, J. Oliveira e todos da equipe. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Sirene Vaz, todos os nossos ouvintes de Piranhas e região, Estadão de Goiás. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? 95 FM, Coromandel, Minas Gerais também. O Brasil inteiro ouve Mundo Sertanejo. Hoje recebendo Daia, essa cantora que canta bonito. Daia, me diz uma coisa, você é natural aqui de Brasília mesmo? Não, sou do Erechim, Rio Grande do Sul. Mas sou uma goianucha. Olha, você toma chimarrão? Sim, tomo até hoje. Ó, no Rio Grande do Sul nós temos em várias cidades, nós temos emissoras afiliadas, viu? Uhum. Exibindo o nosso programa. Ah, um beijo. Ó, manda um abraço aí pra todos os seus conterrâneos. Ó, mas pra falar a verdade, você não tem sotaque nenhum de gaúcho. Não, por isso que eu falei, eu sou uma goianucha, goiana e gaúcha. Agora o Afan falou como é que é? Nor-gaúcha? Nordestinucha. Nordestinucha. Porque ela adora a cultura nordestina, é uma gaúcha que foi criada em Goiás. Ah, muito bem. Viu como é simples a mistura? Simples assim. Mas o Brasil é assim, rico de cultura. E vamos representar. E agora com vocês, simplicidade. Sim, exatamente. Ô Daia, canta pra mim uma música... Você quer cantar a sua ou uma outra? Eu queria que você cantasse pra mim. Dá-se uma palhinha. Aquela música da Marisa Monte, né? Pode. Você canta, com certeza. Sempre que algumas amigas cantoras vão comigo da Canja no show, peço pra cantar essa música. Tá bom. Uma palhinha aí, por gentileza. Amor, I Love You. Ai, é paixão demais. É, muita paixão. Vai lá. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me ajuda a viver. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Ei, palmas pra Daia. Obrigada. Ô, Daia, nos shows você toca violão? Claro. Canta um refrãozinho, eu gostei tanto dessa música sua, Simplicidade. Simplicidade. Canta um refrãozinho dela aí para os nossos ouvintes ao vivo. Daia, ao vivo do Mundo Sertanejo. Quanto mais simplicidade, ai, ai, melhor o nascer do dia. Quanto mais simplicidade, ai, ai, melhor o nascer do dia. Busquei felicidade, encontrei, foi Maria. Ela pinga e farinha, ai, ai, eu sentindo alegria. Café tá quente no fogo, barriga não tá vazia, quanto menor a casinha, ai, ai, mais sincero bom dia. Quanto mais simplicidade, ai, ai, melhor o nascer do dia. Quanto mais simplicidade, ai, ai, melhor o nascer do dia. Eita, obrigada, gente. Obrigada. Maravilha. Enquanto você toma uma aguinha, daqui a pouco os contatos para shows aí da Daia, para vocês amigos contratantes do Brasil inteiro levar o show da Daia aí para a sua cidade. Antes, porém, um abraço aqui ao nosso querido Vinícius, né, que faz parte da produção da Daia. Vinícius, seja bem-vindo aí, viu? Obrigado. Ao nosso programa, viu? Obrigado. Então vai cantar bonito agora, a regravação também, não, a autoria própria, né, para quem entender sua autoria, né, Daia? Sim, vou cantar agora. Canta bonito, para quem entender... Daia, cantou bonito para quem entender, autoria própria, viu, Daia? Parabéns, você Obrigada. Está inspirada com essa música, né? Com certeza, parabéns. Obrigada. Ô, Daia, seus contatos para shows, telefone, rede social, para os nossos contratantes do Brasil inteiro que queiram levar o teu show para a sua cidade, você já está preparada, já tem uma banda bacana, canta bonito, com certeza é um show que tem que ser contratado, né? Fica claro. À vontade. Claro, obrigado pelo espaço, Diego. Meus contatos são 91007865, falar com o Vinícius, produtor. É, repetindo, 61-9100-7865. Fácil demais, né? Pois é, quem quiser me acessar no Face é Cantora Daia. Opa, eu vou te convidar lá, viu? Pois é, Cantora, me adicione. Daia. E no YouTube também tem meu canal, Cantora Daia também. Tem minhas músicas, pra quem entender, simplicidade. O pessoal vai encontrar tudo nesse canal, Daia. Maravilha. E tem os contatos pra shows, tudo direitinho, agenda, né? É, aí o pessoal vai saber da minha agenda no Face, vou colocar tudo. Repita aí no telefone. Gente, quem quiser me contratar, eu ir fazer um show pra vocês, cantar o melhor de sertanejo, pop, o que vocês quiserem, a gente toca. É 61, a gente mora em Brasília, 9100-7865. Repetindo, 9100-7865. É fácil demais. Ô, Dai, fiquei muito feliz em receber você aqui no programa. E, viu, Afonso, obrigado, viu? Por estar sempre trazendo bons artistas aqui no nosso mundo sertanejo, tá bom? Sucesso, meu amigo Afonso Gomes, simples assim, maranhense arretado que defende não só a cultura nordestina, mas a cultura brasileira como um todo. Obrigado, Afonso Gomes. Eu que agradeço e com prazer taremos sempre a este estúdio pessoas desse naipe, desse tipo, que engrandece a nossa cultura, a nossa música. Sem dúvida. Vinícius, obrigado, irmão. Você que é o produtor aí da Daia, sucesso para vocês, que Deus abençoe, né? E os contratantes podem ligar que você atende e negocia o show facilmente. Né? Tranquilo. Maravilha. Sim, maravilha. Baratinho, simples assim. Obrigado a você, assim. Diego Valadares, pelo convite. Beleza, aí, tá beleza, Vinícius. Estamos aqui à disposição. Daia, obrigado, viu, querido? Obrigado, Diego. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Afonso. Obrigado todo o Brasil aí pela audiência. Parabéns pelo programa. Obrigado. O nosso tempo aqui é curto, mas é muito valioso, graças a Deus. Obrigada. Fiquem com Deus todos vocês, viu? É, Mundo Sertanejo continua. A Daia cantando Traz de Volta Seu Amor. Bacana, né? Vamos lá? Vamos ouvir. De noite eu percebi que todo vai ser errado, recomeço, o avesso do que eu sempre quis. Agora é madrugada, eu sem dormir, cada segundo é o fim do mundo se você não está aqui. Não sei ou se vou, mas sem você meu mundo desabou. Ficou em mim metade de você. Tente entender que sem você não sei viver. Toda estrada pode ser segura quando há amor. Na tempestade há nuvens escuras, você me livra de qualquer dor. Toda estrada pode ser segura quando há amor. Na tempestade há nuvens escuras, você me livra de qualquer dor. Oh, oh, oh, oh. Não me diga que tudo acabou. Agora é madrugada, eu sem dormir. Cada segundo é o fim do mundo se você não está aqui. Você não está aqui. Não sei dizer se fico ou se vou, mas sei. De você, tente entender